na cidade enfrenta logo a decepção. Correndo atrás de trabalho, de porta em porta, mostrando a mão. O homem simples do campo aqui vai sofrendo igual um cão. Dificuldade, amargura, lembrando aquela fartura que deixou lá no sertão. O caboclo envergonhado depois de tanta humilhação, por não portar documento a não ser aqueles calos nas mãos. E quem viveu do trabalho hoje passa fome em busca do pão. Ele perdeu suas terras e pode morrer na guerra por seu pedaço de chão. 4:11. Amigo, bom dia, bom dia. Nós tivemos aí Joás Sadi devastando a natureza do Pedro Forcato, do meu amigo Everest, do Sadi. Ainda toquei também João Moraes e Galvão, Mãos de Caboclo, do João Moraes, Irmãs Galvão, Viola Sem Defeito, do Atos Campos, e Geraldo Viola e Dino Guedes, A Mão do Tempo, do José Fortuna e do Tião Carreiro. Bom dia, 4:14. Todos os dias, na Inconfidência, a partir das 7 da manhã, você fica bem informado. Inconfidência. Jornal da Inconfidência. Notícias locais, regionais, as principais informações de Minas, do Brasil e do mundo, com toda a equipe de jornalismo da Inconfidência. 25 prefeitos da região do Vale do Rio Doce. O governo federal tem investido na revitalização. O presidente François Hollande ordenou a intensificação. Quase 500 casos de dengue foram confirmados em Belo Horizonte. Jornal da Inconfidência. Fique por dentro de tudo. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Alô, alô, meu compadre, alô, alô, minha comadre, alô, meu amigo Joãozinho do Tropeiro, né? Viajando com a gente aí do Trem Caipira. Ele teve seu comércio lá no bairro União durante muitos anos, hoje está lá em Vespasiano, né? Um abraço para você, meu amigo. Bom dia, meu amigo Minóia, né? Cadê o meu amigo Minóia? Esse atleticano, atleticano roxo, né? Atleticano preto e branco mesmo, meu compadre. Alô, Padre João, alô, Padre João. Padre João tá lá em Brasília, né? É, quando não tá em Brasília, tá lá na região de Guaraciaba, Rio Casca, tá rodando ali Rio Casca, Guaraciaba, Rio Doce, Valaçu, né? Um abraço aí para você ligado com a gente do Trem Caipira. Alô, pessoal lá do Morro do Pilar, aquele abraço, Dona Maria Duarte, Dona Maria Duarte, o Cláudio Duarte, o Silvadim, o Joaquim, o Quilésio, o Silvinho, né? Lá no Carlos do Meloso e o pessoal lá da companhia de João de Haroldo também viajando com a gente aí no Trem Caipira. Meu compadre, Dona Maria Duarte tá me pedindo música aqui. E o seu pedido é uma ordem. Eu vou tocar aqui, meu amigo, Jardim da Natureza com Lourenço e Lorival. E depois eu vou atender o pedido aqui do meu amigo, né? É, meu compadre. Vamos ouvir aí o pedido do Joaquim Barbosa, que me pediu Majestade Poderoso. E eu vou tocar logo após música do Jaquilane, né? Jaquilane formava uma dupla, Jaquilane e Manda Brasa. Então tá aí pra você, Lourenço e Lorival, e na sequência eu toco Majestade Poderoso, 4:17. Estou morando no recanto de sertão, aonde a evolução ainda não existe. Moro num lindo jardim da natureza, onde o céu tem mais beleza e a cigarra canta triste. Aonde eu moro, minha luz é o lampião, quando é noite, meu sertão é a lua. Feliz nasci, nesse lugar, feliz sempre vivi. Parece até que Deus também nasceu aqui. Minha piscina é um simples ribeirão, minha televisão é um lindo amanhecer. Meu automóvel é um cavalo turdido, o meu ouro é o brilho que o luar vem me trazer. Nas dependências do meu rancho de sapé, minha arma é a fé que protege os dias meus. Grande virtude é acreditar em Deus. Nesse lugar feliz nasci, nesse lugar feliz sempre vivi. Parece até que Deus também nasceu aqui. de verdade tem tantas recordações. Para as pessoas do mundo evoluído, sou um homem esquecido, sem cultura e sem valor. Mas nesse lindo paraíso de verdade, para ter felicidade, não precisa ser doutor. Nesse lugar feliz nasci, nesse lugar feliz sempre vivi. Parece até que Deus também nasceu aqui. Quatro e vinte e um. De andar, ela sai pra ler a sorte e eu negociar. O burrão que eu estimo chama Minuã, ela monta na garupa e vamos viajando. Caipira, 4:23. Estava pensando de uma sala escondido, seu rosto fiquei olhando, comparei uma bandeira e o tempo vai arriando, bandeira feita de lida no velho mastro da vida. Solitária tremulando, cadeira, os seus braços descansavam. Ali o filme do tempo a minha mente passava. Senti uma gota de pranto que no meu rosto rolava. Percebi naquela hora que o mocinho de outrora na cadeira cochilava. O seu rosto registrou. É um marco de saudade que no coração ficou, de um soldado veterano que na luta aposentou. Todas minhas faculdades não me ensinaram a metade do que meu pai me ensinou. 4:27. Quando era ainda criança, o menino sempre dedicado era empregado de confiança. E bem antes que o dia clareasse, sorridente pro trabalho eu ia, e tudo que o patrão mandava, sem demora eu sempre fazia. O patrão tinha só uma filha, mais ou menos da minha idade. O destino nos pôs frente a frente, amor inocente e felicidade. Eu e ela fazíamos planos, para o ano a gente casaria, e a criança que estava em seu ventre com certeza logo nasceria. Certo um dia fui falar com seu pai, explicar sobre o nosso namoro. Ele então reagiu como fera, dizendo que aquilo era desaforo. Me chamou de moleque atrevido, diz que eu não tinha fonte de renda, que ele não tinha forma da filha pra casar com o peão de fazenda. Me expulsaram daquela fazenda, feito a nada. E alguns anos depois me disseram sobre uma criança na beira da estrada. Quando alguém me pergunta dos pais, o menino chora no momento e responde: mamãe me deixou, me dizendo: eis um filho do vento. Meu amigo Miranda e João do Rio, filho do vento, eu toquei ainda Marcos Violeiro e Cleiton Torres, Cadeira de Balanço, música do Paraíso. Majestade Poderoso fez aí o Cigano Estradeiro, música do meu amigo Jaquilane, e Lourenço e Lorival, Jardim da Natureza, do Luiz de Castro, 4:31. Na hora do almoço, 2 horas com as mais belas cordas e sopros da MPB, Tom Instrumental. De segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Brasileiríssima. Apresentação, Everton Contígio. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Amigo, bom dia, bom dia. Bom dia, meu compadre. Bom dia, minha comadre. Grande abraço aqui pro Judson. Alô, Judson. É o Judson lá da farmácia, né? O Judson, filho do meu amigo Minóia. O Judson e a Alessandra, né? Alô, Judson. Alô, Alessandra. O Minóia é nosso ouvinte aí há mais ou menos uns 30 anos, aproximadamente isso aí, né, meu compadre Minóia? Gente boa, tá lá, todo dia levanta cedinho e faz uma caminhada aí de uns 10 quilômetros, mais ou menos, cuidando da saúde. E o homem não envelhece não, viu, compadre? É um cada vez mais forte. Alô, meu amigo Minóia, que Deus o abençoe realmente, mantendo aí a sua saúde. E o homem não para de fazer exercício, não. Todo dia tá lá. Dia que ele anda menos de 10 quilômetros, ele tá andando uns 8 quilômetros aí. Pega aquela Zé Canda Silveira ali, vai e volta umas 5 ou 6 vezes, meu compadre. Amigo, um abraço, bom dia, vamos embora, vamos seguindo a nossa viagem aí, para você que já tá de pé, aos amigos panificadores aí, bom dia para você da área de saúde, dos hospitais, meus amigos lá do Hospital de Pronto Socorro João 23, bom dia, meu compadre aí do HPS, né? Um abraço, bom dia para você que tá de plantão hoje. Alô, meu amigo Daniel e dona Tânia da Fazenda Lagoa do Giral também. Um abraço, Daniel Botelho. E um abraço aí, dona Tânia também. Meu compadre do Trem Caipira, agora tem Tonico e Tinoco chegando aí para todo o Brasil, meu amigo. 4:33. Sempre montando a cavalo, galopeando atrás do carro. Sou filho de boiadeiro, por meu pai foi ensinado. Trago meu laço no tempo, na garupa do bragado. Negociando com boiado, boiada, sempre foi a minha vida. Comprou gado em Mato Grosso, vendendo grande partida. Minha boiada estourou na Serra da Aparecida. Já tava ficando triste, vendo a boiada perdida. Você me disse, vou mostrar minha proeza. Tenha carma, boiadeiro, não é preciso tristeza. Já vou pegar minha besta, por nome de fortaleza. Logo em cima desse gado, já lhe faço uma surpresa.

Ô, compadre, bom dia, nós tivemos aí Tião Carreiro e Pardinho, ao lado de Chitãozinho e Chororó, fizeram aí o pagode em Brasília do Ted Vieira e do Lorivaldo Santos, Ronaldo Viola e Praiano, o Rei da Pecuária do Ronaldo Viola, ainda ouvimos Valderi e Misael, Juiz Ladrão, hein, do Muniz Teixeira e do Maracaí, e Tonico e Tinoco, Moça Folgazona do Raul Torres e do Sebastião Teixeira. Bom dia, Minas. Bom dia, Brasil. 4h45. A Rádio Inconfidência está no Facebook. Siga-nos em facebook.com/Rádio Inconfidência e saiba em primeira mão os destaques da programação. Além de compartilhar fotos, eventos e notícias sobre a Brasileiríssima e o Gigante do Ar com seus amigos da rede. Acesse agora. Rádio Inconfidência, cada vez mais perto de você. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Meu compadre, olha aí, o tempo deve ser de pancadas de chuva pelos próximos dias em Belo Horizonte e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nós teremos aí ontem à tarde a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, emitiu alerta para a capital mineira. Até as 23 horas a previsão é de que chova entre 20 milímetros e 40 milímetros. De acordo com o meteorologista do INMET, Kleber Souza, esta chuva é reflexo da combinação entre o calor e os ventos úmidos vindos do oceano em direção ao continente. Segundo ele, até sexta-feira devem prevalecer as pancadas de chuvas, né? E depois disso, a chegada de uma frente fria deve provocar chuvas mais significativas em Minas Gerais até o dia 16, meu amigo. Meu compadre, um abraço, bom dia, aquele abraço para você aí que, e com chuva, meu amigo, né? Não se brinca se a rua aí tá subindo o nível de água, né? Se algum bueiro entupido é a coisa que mais tem, né, compadre? Então, a água sobe realmente, não dá vazão, né? Então, o que ocorre, meu compadre? Às vezes você acha que uma simples pocinha d'água aí, mas o problema é o seguinte, cuidado, viu? Cuidado ao transitar, não enfrente a água de forma alguma e muito cuidado também você que mora nas regiões da encosta aí, de encosta, ver se algum barraquinho, um barranco está descendo, se alguma trinca apareceu aí na casa, no terreno, né? Ficar de olho realmente qualquer coisa, acionar aí a defesa civil, meu compadre, e com água, né? Mesmo que seja uma água aí, no joelho, né, compadre? Você tá andando ali, você não sabe, aquela água barrenta, você não sabe se tem uma boca de lobo aberta ali. Então, todo cuidado é pouco, meu amigo. Com água a gente não brinca, não tem como brincar não, né, amigo? Amigo, compadre, vamos embora do Trem Caipira aqui pela Inconfidência, meu amigo. Vamos trazendo aí para você Rei do Vale Tocantins, aqui no Trem Caipira. Eu toco aí o Testemunho de um Boi, meu amigo. No meu tempo de carreiro, viajando por este sertão, eu tinha um boi dianteiro, um animal de estimação. Numa tarde já cansado, parei no Vale da Ribeira e adormeci sossegado na sombra de uma paineira. Tive um sonho diferente, nele ouvi meu boi falando, cheio de pose valente, com detalhes envolventes, seu testemunho foi dando. Naquela noite sagrada na manjedoura sem luz, foi no frio da madrugada que um boi aqueceu Jesus. Nos cultos da antiguidade, foi um bezerro dourado que serviu de divindade no grande templo sagrado. Depois do descobrimento do nosso Brasil gigante, transportava os mantimentos na saga dos bandeirantes. Seu couro abrigava os pobres das margens do velho Chico. Foi peça de roupa nobre sobre o corpo dos mais ricos. O boi morria atrelado, fazenda do Pradianteira, de tanto ser explorado nas fazendas cafeiras. O boi velho é descartado, já não gera mais riqueza, então é sacrificado pra servir na sua mesa. Tantos janeiros passaram na poeira do estradão, quantas carretas puxaram nas conquistas do sertão. Cada boi tem seu destino, exerce uma função. Eu sou um boi peregrino, vivo preso no camão. A régua carga pesada pra servir o meu patrão. Só recebo as ferroadas e já só que ingratidão. Mas tenho um dia de glória, orgulho da minha raça, quando o peão busca a vitória montado em nossa carcaça. Nesse dia o boi de sela vira artista brasileiro. Tem gente que amarela o mundo do picadeiro. Nessa hora o boi tem alma, desfila como um campeão, mesmo sabendo que as palmas só glorificam o peão. 4:53. Trem Caipira, Inconfidência. Cavalo preto valente, meu grande amigo, te devo a vida. Eu ia ser fuzilado pelos 10 homens de Pancho Villa. Aquela noite nublada, eu recebia voz de prisão por aqueles desalmados. Fui condenado ao paredão, fui condenado ao paredão. No amanhecer do chamei os guardas, fiz um pedido. Cuide do meu cavalo, que este mundo foi meu amigo. Ao ver os guardas chegando, olhei ao céu, pedi a Deus.

CYC 696, 100,9 megahertz, frequência modulada. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.